Quem quer morrer, ninguém quer morrer, só quer matar. Quem quer matar, chega na cena tirando e pá, pá. Mostra que é sangue no olho. Segura pra pilantra, eu sou é criminoso. Quem quer morrer, ninguém quer morrer, só quer matar. Quem quer matar, chega na cena tirando e pá, pá. Mostra que é sangue no olho. Segura pra pilantra, eu sou é criminoso. Só o V, periculosidade na pista é mato. Na lavação de honra, o crânio aberto na bala de aço. É só pilantra sendo cobrado. 5-9, cova rasa no meio do mato. Roleta russa com 6 balas no tambor do 3 janela. Bate o cão, já era menos um verme na terra. Interior do Paraná, os piá, psicopata. Pesando na berma o chimitão, cabo de borracha. Ainda menino e só uma certeza na vida. A morte sombria que virá buscá-lo um dia. Não deu tempo de sonhar com o futuro, faculdade. Um crime veio, bateu a porta e recrutou mais um Bin Laden. E quem era menino, agora virou monstro. Tipo Tomazinho, e tinha maldade estampada no olho, pronto pra matar. Então destrava a matraca, fazer sangue jorrar. E aprimento na bala. Não atentos, mano, aperta. E sangue lava a honra. Põe a CBC no pente. Vai pra pista e mete bronca. Chega chegando, pá, estourando o crânio. Fazer de coração de verme, algo de estranho. Quem quer morrer, ninguém quer morrer, só quer matar. Quem quer matar, chega na cena tirando e pá, pá. Mostra que é sangue no olho. Segura pra pilantra, eu sou é criminoso. Quem quer morrer, ninguém quer morrer, só quer matar. Quem quer matar, chega na cena tirando e pá, pá. Mostra que é sangue no olho. Segura pra pilantra, eu sou é criminoso. Ontem, menor hoje atirador. Depois de matar um leão por dia, se nomeou gladiador. Ação, matraca, velório. Tensão, é claro, é óbvio. É que hoje os moleque batia figurinha. Hoje mete ficha, joga de uru nos polícia. Ninguém duvida do ritual diabólico. Senta madeira, isso é no motor da moto. Na boleia, na garupa, ninguém viu. A fuga foi de mil, não é Iraque, é Brasil, é Paraná. Tem mais respeito àquele que mata. Perfura os coletes à prova de bala. Que deixa estanho pra perícia. Que só em sonho vai prender, vai fazer balística. Cusão, lambe o saco do empresário. Sinônimo de segurança não é educandário. Porque os menor que forma os educador. Sem negociação, picota o diretor. Põe fogo no corredor. Espera a tropa de choque, a mola faca no chão e chora menos quem pode. Quem quer morrer, ninguém quer morrer, só quer matar. Quem quer matar, chega na cena tirando e pá, pá. Mostra que é sangue no olho. Segura pra pilantra, eu sou é criminoso. Quem quer morrer, ninguém quer morrer, só quer matar. Quem quer matar, chega na cena tirando e pá, pá. Mostra que é sangue no olho. Segura pra pilantra, eu sou é criminoso. Eu com 15 já tinha subido primeiro. Com 6 de 8, 2 no rosto e 4 no peito. Psicopata desde menino, mas nunca achei bonito ter fama de assassino. Só de lembrar já arrepia a pele. Frente a frente com o inimigo, infelizmente só um prevalece. Então saquei mais rápido que o safado. O demônio agradeceu quando eu di o primeiro disparo. O tambor girou, as cápsulas deflagrou. 38 enferrujado na hora representou. Com a cara furada de bala ele caiu. Aonde pegou primeiro, o grande se repartiu. Cansei de trocar tiro, dar tiro, só não tomei tiro. Já vi a morte e ela passou batido. Graças a meu oitão cromado de 7 tiros. E meu anjo da guarda que sempre andou comigo, que me protegeu e me livrou do inferno. Não quis ver minha família chorando no cemitério. E que Deus ilumine meu futuro. Cuide dos meus amigos, porque dos inimigos eu cuido. Quem quer morrer, ninguém quer morrer, só quer matar. Quem quer matar, chega na cena tirando e pá, pá. Mostra que é sangue no olho. Segura pra pilantra, eu sou é criminoso. Quem quer morrer, ninguém quer morrer, só quer matar. Quem quer matar, chega na cena tirando e pá, pá. Mostra que é sangue no olho. Segura pra pilantra, eu sou é criminoso.